moletom fedendo a maconha e cerveja ruim. Ela me abraçou com força só pra sentir minha piroca. Filha de madame tonta, vida ganha que é uma coca. Personalidade fraca, eu só quero sua xota. Colei na rua de um boy, preparado pra agredir. Quando eu te vi, papo reto, eu comecei a rir. Olha tua cara, tu parece um tamanduá. Olha os seus panos, é tudo original, playboy. Meu bigode é grosso igual meu temperamento. Tempero na puta, eu joguei lá dentro. Cuidado pra não se apaixonar por uma hiena. Higiene, eu limpo a faca pra matar meu inimigo. Tu não tem um rei no umbigo, vagabunda baixa bola. Mano, tua gangue me lembra evento de anime. Manos que tenho vontade de logo trombar no ringue. Todo dia eu sonho com 38. I don't give a fuck. It makes me sleep good at night, though. É o que nunca. Você vence a melhor vingança contra quem cê sabe bem. Bolso com bicho igual arca, agora não é mais João ninguém. Lembra de todas as falas que te mantinham refém. Chamavam de zero esquerda, agora um 5-0 atrás de 100. Milhão tenho no banco, os que humilham passam em branco. Pra vadias não sou franco, vários dias nem com franco. Última barra cê não entende, mas em mim ainda dói. Meu filho come de tudo e se esbalda igual playboy. Passou o inverno e eu ainda vagando na estação. Aproveito o calor da vida, no peito sempre verão. Mesmo se eu falhar, eu não vou parar de tentar. Vivo de luta todo dia, nunca paro de mudar. Sou a primavera e ainda vagando na estação. Cai em folhas no outono, mas não cai em tentação. Golem desse sentimento, mas é osso demonstrar. Ela sabe, sou poeta que não aprendeu a amar. São Paulo não fecha com a rata, essa city cê sabe, essa gera pura. Eu sempre fico na breja, resenha de cesta no quarto, só cheiro da pura. Hoje vivo a liberdade, foda-se o conservadorismo, eu não sou ditadura. Mano, só compra a mente desses grupos, só querem saber da minha picadura. Odeio caso senhor, isso dá problema, eu saio impune. Que fechamento, eu sou fiel. Já é muito raro uma nega que fecha pra tudo. Centro de SP madruga, cheiro de droga é suruba. O de cima me protege, eu fico longe dessas puta. Vê se alguém nos escuta, trampo representa a luta. Filha de madame reclama de barriga cheia, indo viajar pra Milão. Eu não reclamo, esse povo é tudo carente, sente falta do vacilão. Eu já babei muito ovo dessas vagabundas que precisam de uma atenção. Domingo à tarde minha beija, minha menina teve passando o jogo do timão. E se alguém nos escuta, trampo representa a luta. Roger Guedes, sou Corinthians da meu truta. Playboy, sou o cara e mesmo assim eu quero longe. Tomando cerveja ruim, ainda me sentindo monge. Olha tua cara, tu parece o tamanduá. Com essa carinha branca, tá com cara de quem dá. É no kibe, esse hétero branco dá escondido. Se eu te trombar na Madalena, bato em teus amigos. Banca só de bunda mole, todo bando de fudido. Cheiro de perfume caro e mesmo assim anda fedido. Playboy, sou o cara e mesmo assim eu quero longe. Maconha é punk rock, me deixou igual monge. Playboy, sou o cara e mesmo assim eu quero longe. Maconha é punk rock. Playboy, sou o cara e mesmo assim eu quero longe.